fosse comigo, já tinha voltado. O amor é mais forte, um coração magoado. Sei que pisei na bola, mas eu me arrependi. Você não sabe, meu bem, como foi que eu sofri. Feche os olhos agora, abra o seu coração. Por favor, não demora, me tira da solidão. Quebra esse gelo, volta pra mim, devolva meu sorriso. Deixe esse drama, diz que me ama. Pra mim, devolva meu sorriso. Deixe esse drama, diz que me ama. Você é tudo que eu preciso. Feche os olhos agora, abra o seu coração. Por favor, não demora, me tira da solidão. Quebra esse gelo, volta pra mim, devolva meu sorriso. Deixa esse drama, diz que me ama. Você é tudo que eu preciso. Quebra esse gelo, volta pra mim, devolva meu sorriso. Deixe esse drama, diz que me ama. Você é tudo que eu preciso.